Portal do Arrocha. Se a gente se separasse, não queria minha amizade, nem muito menos o meu amor. E depois de duas semanas, você volta querendo reatar. Mas isso não é culpa minha, você que foi embora e agora quer voltar comigo. Eu te dei todo o carinho do mundo e mesmo assim você comigo. Pensou que todo homem é igual, se enganou comigo e quebrou a cara. Fez mil comparações com